Testando o microfone. 1, 2, 3. Na ponta da agulha, DJ 1 com vocês. A ideia é forte, a batida é pesada. Mixando os plays, se liga, rapaziada. Na voz do rapper, com DJ no scratch. Grafite, break no chão. É cultura de rua, é o som das ruas. O poder da transformação. Às vezes recordamos de manias que hoje em dia, quem diria, não temos mais. E deixa de aprontar em todo canto, fica em seu canto, na sua, se torna um bom rapaz. É. E aí, o que você quer mais? Um conforto, bom emprego, saúde e uma casinha pra sobreviver. Não, você quer muito mais. E é assim que tem que ser. Vai em frente e faça tudo o que tem que fazer. Vá se adiantar, não atrase ninguém. Um toque de camarada, violência não tá com nada. Sei que você não é bobo, então não mexa com fogo. Minha irmã e meu irmão. Então, X, o que você me diz? Pode crer, tá aí de agora, eu tô ligado, vou na minha X. Tô esperto, já não deixo quieto, não. Vou versar, libero o som pro meu mano que chega trincando na pule de um trampo, na sua correria. Pá, vamos lá, cruzar a linha de chegada. É, o orgulho da Tereza. Sangue bom, nosso time é o bom. Chega aí, quero ver proceder. 4P na sua ato positiva, ativa a transformação. É, eu tô ligado. Você tem o dom. Poder vencer, vencer, poder vem. É isso aí, união e pé no chão. Esse é o poder da transformação. Rimas dopadas, dose bem sacada. Cultura de rua está muito bem representada. Lilo, Chris, não quer hip-hop. DJ Dre do hip-hop. Fish, Cadelic da área. Viemos do choque. União, o poder da transformação. Evolução da mente, a verdadeira revolução. Ensinar e aprender a conviver é bom pra nós e pra vocês. É, reconhecer um erro é o primeiro passo pra vitória. Podemos fazer e mudar o curso da história. Estamos juntos com um só ideal. Na moral, velha escola normal, que legal. Não quero te fazer mal. Todos temos capacidade, criados à imagem de Deus. É verdade. Reinará a paz, não haverá mais dor. E aí, Duke Jay nação hip hop? Agora é hora de um novo tempo. É tempo de soltar palavras. Agora é tempo de abrir as asas. Porque há mil coisas rolando lá fora. Agora é hora de renovação. A transformação se inicia a partir de nós mesmos. É preciso perder o receio de falar no que acreditamos. Não ter vergonha de falar no amor para não deixar morrer a nossa verdade. Chega de achar que todos podem menos. Chega, chega, chega de achar que é tarde pra começar. Censuras, cobranças, valores. Aceitemos simplesmente uns aos outros. Sem cobranças, sem censuras e sem valores. Seja mais um daqueles que escapam dos pingos da chuva. Seja mais um que luta com as próprias luvas. Lutemos até que a morte nos separe ou nos una em outro lugar. É isso aí, Lino Cris, é com você, só chegar. Estou chegando então, meu irmão, se liga aí. Deus, meu Deus, estenda a mão. Povo, anda em contramão. Não se prenda aos olhos de criança. Chega de falar de dor. Chega de sentir rancor. Salve uma canção de esperança. As cortinas se abriram novamente. O show deve continuar, então vamos em frente. Valorizar a vida, ter amor à vida. Respeitar a vida, pra viver bem a vida. Cada vez mais forte a nossa cultura de rua. Vamos que vamos, que a luta continua. A mensagem é de coração. Chega aí, atitude, no poder da transformação. Eu quero. Deseja que com certeza vai conquistar. Usa. Com sabedoria e inteligência que com clareza no escuro verá. Expressa. A dor e o amor em seu coração. Não tenha medo, meu irmão. Desculpa. O sofrimento e a desilusão em fé e devoção. Queremos paz.